crocodilo. Era um crocodilo. Um orangotango. Um orangotango. Uma pícala serpente. Uma pícala serpente. Uma águia real. Uma águia real. Um topo. Um topo. Um gato. Um gato. E um elefante louco. E um elefante louco. Era um crocodilo. Um orangotango. Uma pícala serpente. Uma águia real. Um topo. Um gato. E um elefante louco. Um orangotango. Uma pícala serpente.